4-2. 4-2-0-0-2-0-0-0. 5975 está reautorizado para o nível 050. 050 para o nível 590. Atualizado em ingresso, resposta linha de pronto, estou no zero. Corrigindo no 7. Teste do procedimento VOR, Rio 5975, só foi vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 010, seu limite é a radial 290 do VOR Salvador. Federal 9972, completa a final e chame a torre Salvador 71895. 71895. Sou 1759, autorizado a final do RNAV, desça para 2500 pés, pronto, Serra Vitor 366, informe estabilizado. Eu vou informar estabilizado, 1759. Low 1093, reduza a velocidade para 2109. 2109, 1093. O 9972, pouso autorizado, pistão no zero, vento 030 graus, 19. Aguarde para o voo 366, vai seguir tráfego da companhia, sua posição de 12 horas, 9 milhas. Posso ser a vista 368, bom, 0093. Rio 5975, completa redução para 190 mais. 3890, chame agora Recife, frequência 12685 e alterna 12545. 3685, 2545, 3890, obrigado, senhor, bom dia. Sim. Resolvo, 1759. 759, completa final, chame a torre Salvador 11895 e toma o pouso. Obrigado. Zona 093, desça para 25003, autorizado a final do RNAV, assuma para o 366, informe estabilizado. 2500, PES, proa do 366, informe estabilizado na RNAV, Zona 093. 5975, por via direita na proa de Itasa, está autorizado a final do VOR, desça para 2.000 pés com ajuste no 092. Direita, proa de Itasa, com 612, autorizado VOR, 597. Eu segui tráfego da Gol, está agora 8 milhas à sua direita, a posição de 2 para 3 horas. Com seu povo, continue aguardando a pista livre da pista 1010. Certo. Solas 49, libera direita, São Salvador 1219. 219, bom dia. Lucia Lima, decolou 49, controle Salvador 1208, bom voo. 728, obrigado. Controle Salvador, Papa Romeu, Quilo Sierra Lima, decola 17, Arbol 1280. Bom dia, Papa Romeu, Quilo Sierra Lima, está em contato radar, subiu para o nível 280, sem restrição ainda, Fera. Sem restrições, Quilo Sierra Lima. Bom, 759. Atentar o balizador. Alfa Kilo, o 73 será o 993, 72 vai. Oi, Salvador, bom dia, quando 093. Bono 093, bom dia, número 2 para pouso, continue a aproximação, aguardando pista livre. Aguardando pista livre, vão 093. Pelo Sierra Lima, confirme a sua razão subida. 1700. É, tio. Federal 9970, informe a sua razão descida. Agora, tá, tio. Pelo Sierra Lima, foi. Foi direto Elefa da presente. Direto Elefa da presente, pelo Sierra Lima. Sam 3153, pushback atenção aqui de Saulo, lembre acionar, reporte pronto para o ataque. Não é chamada para o ataque, Sam 3153. Olá, bom dia, zona 759, Calibra. Gol 1759, táxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, vamos reportar na cidade de Alfa, 759. Solo, Sam 3153, vai precisar de acionar na posição. Sam 3153, gente, então reporte pronto para o pushback. Chamando a reporte pronto, Sam 3153. Oi, Salvador, Rio 5975, estabilizado no VOS. E 5975, bom dia, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continua, vai aguardar a autorização, 5975.

5975, autorizado Alfa Kilo para o Pátio 3, previsto 6 Romeu. Taxi 3153, táxi autorizado para o ponto de espera da pista 0 via Pátio 1, taxi Índia. Quando o ponto chega à torre, 1118.95. O ajuste de altímetro 1012. Final chama a torre Salvador 118.95. 18.95. Filo Serra Lima, chama agora Recife, na frequência 1288 e alterna 1200. Muito baixa. Pouso autorizado, pista 1-0, vento calmo. Livre pouso na pista 10, será 1-9-0-7. Azul 4201, formação em curso agora é a Golf. Autorizado Serra Brava, Quilo Papá, via Pêndulo no zero, Fubá, via Pêndulo no meia, Osmo, VCT Confins, após segue conforme rota do plano de voo. Nível autorizado 320, saída da El, após voo Aleda, após Motiva. Recorda 1 no zero, primeira curva direita, transponder 5441, frequência do controle Salvador 120, décima 8. Azul 4201, procedimento correto, reporte pronto para o pushback e treinamento. Ocean E6225 na posição 2, 5 da posição para cópia. Ocean E6225, bom dia, formação em curso Golf, autorizado, Salvador para Serra Bravo, Bravo Romeu, via Upper Zulu 17, saída será Arbor 1, após voa Elefa, decolada 10, primeira curva direita, transponder 5440. Frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Eu não copio o nível, senhor, por favor. Nível autorizado, 380. Afirmativo, 380, na temporada 190. Era curva direita, Arbor 1, com Arbor, Arbor 1, 5, 4, 4, 0, 11, 108, 6225. O Xunami 6225, cotejamento está correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Rebotar. 3153, ao alinhar, autorizado decolagem, dentro do calmo. Decolagem autorizada, está feliz. Alô, Federal 9970. Federal 9970, táxi Alfa, quilo para o pátio 3. Previsto é 6 Romeu, porém fique atento ao balizador. Alfa, senhor, passo 3, 6 Romeu, vai estar com a balizadora. Estando 53, decola 04, controle Salvador 1208, bom voo. Então 3153, controle Salvador 1208. Grato, bom dia, 1208, 3153, boa. Salvador, muito bom dia, Otan 3, vamos ter 3. Otan 3153, contato radar na decolagem, suba para o nível 360, direto Leda. 360, direto Leda, 3153. Paulo Salvador, bom dia, Oceané 6211, informação Foxtrot, Galeão. Oceané 6211, informação em curso Golf, autorizado Salvador para Serra Bravo, Golf Lima, via Upper November, 857 até Mossul, nível autorizado 360, saída será da El, após voa Leda, após voa Irume, decolada 1-0, primeira curva, direita, transponder 5442, frequência do controle Salvador, 120.8. Queremos atualizar a informação aqui, está autorizado para o Galeão 360, saída da El Leda Irume, com primeira curva direita, upper November 87, Mouto, transponder 5442, e o controle 120.8, estamos no portão, aqui é o 9, o 6219. Oceané 6211, ciente, com o treinamento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Salvador, Rocha 6225, posição 02, pushback acionamento. Rocha 6225, pushback, quadração aqui, solo livre de acionar, reporte pronto para o táxi. Aguarde, está 3153. Aguarda. Usado direto da GEL, está 3153. Da GEL, está 3153, obrigado. 3153, chama agora Recife na frequência 1251 e alterna 1288. 251-1288, bom dia, alterna 3853, bom dia, 3153. Para o SAC 6225, estamos com 123 a bordo, 123, alternativa Goiânia, 3 horas e 40 de autonomia. Pela 6225, copiado 133 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no zero via Taxiway Índia. Quando o pronto chega à torre, 118.95, ajuste altímetro 1012. Autorizado a alinhar e decolar a pistão no zero, vento calmo. Obrigado, a gente decola. Salvador, bom dia, no 093, você tem que chegar para... 093, Golf em curso, aguarde cópia. Guardando cópia. Passei da premissa pro 093? Golo 093, já tá pronto cópia? Pronto cópia. Golo 093, autorizado, Salvador, para Serra Bravo, Charlie Foxtrot, via Alper Zulu 21, o nível 360, saída Arbor 1, após o Elefa, após Initibo, decolada 1-0, primeira curva direita, transponda S5447, frequência do controle, Salvador, 120, décima 8. Golo nível 360 para Confim, via Alper Zulu 21, decolada 1-0, saída Arbor 1. Elefa, depois Nítico. 5447, Fiona, 208, controle, volta 093. Plano 093, procedimento correto, reporte pronto para o pushback e acionamento. Caixa uma condução, plano 093. Sinema 225, decolou 17, controle Salvador no 208, bom voo. 208, obrigado, amanhã. Controle Salvador Cordial, bom dia, Oxaneto 6225. Sinema 6225, está em contato radar, suba para o nível 380, autorizado direto ao telefone. Direto Elefa 6225, sobe ao 680, obrigado. Salvador, Golo 865. Bom dia, sente informação Golfo, posição é 11, autorização Brasília. Golo 865, Golfo em curso. Bom dia, autorizado Salvador para Serra Bravo, Bravo Romeu, via Peso Lulo 7. Nível 360, saída Arbor 1, após voo Elefa. Decola 1 no 0, primeira curva à direita, transponde ao 5452. Frequência do controle Salvador, 120, décima 8. Autorizado Brasília. Nível 360, decola da 1-0, curva direita na Arbor 1, após voo Elefa. 5452, eu transpondo, 108 ao controle Salvador, para o gol 1865. Bruno 865, cotejamento correto, reporte pronto para o pushback funcionamento. Confirma somente a rota. Gente, a rota é o Pesolo 97, mais 1 de posicionamento. Boa noite, mestre. Bom dia, Federal 9976, achando a identificação, vou direto Duna, desça para 2.000 pés com ajuste no 012. Boa, direto Zona, 1-0-1-2, entra para 2.000, grava 9, 7, muito obrigado. Controle, Salvador, passarei do 2229, informação, golpe. Dia passarei 2229, acione a identificação, com ajuste em Salvador 1012, chegada Mari, chame no ideal descida. Possibilidade vai Itape, passarei do 2229. Autorizado Itape. Direto Itape, passarei do 2229. Afirmo, Federal 9976, sem restrição na chegada. Ok, direto do Brasil, vai lá. Salvador, passaria no 2229, ideal de descida. Descida para o nível 050, passaria do 2229. Descida para o nível 050, passaria do 2229. Na 6225, chama agora Recife, frequência 1288 e alterna 1260. 288-260, bom dia. Dia. Do 2229, você vai seguir tráfego à sua direita, posição de 2 para 1 hora. Afastado 14 milhas com o mesmo rumo, cruzando nível 150 em descida para 2.000 pés. É um Boeing 737-400. Entra na turma etiqueta, passarei do 2229. Copiado 164 a bordo, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0, Rio 41 e a táxi Índia. Quando pronto, chame a torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro 1012. Espera, chama lá, obrigado. 4201, no posto 1, segue para a Azul 4201, coordenando com a equipe de solo, após a passagem do Airbus da Avianca, taxiando em direção ao ponto de espera, está autorizado o inspecionamento e reporte pronto para o táxi. Coordenação pessoal do solo, espera a passagem do Airbus da Avianca, inspecionamento e reporte para o táxi, Azul 4201. Federal 76, confirme o procedimento que ele executou? É o NDB Zulu, final do NDB Zulu. Certo, está autorizado a final do NDB Zulu, informe estabilizado o Federal 76. Aguardará. 0-0-0-0. Sinema 2-1-1, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pistão no zero, vento calmo. Aqui você fala, segundo zero, chama 2. 500 pés, autorizado RNAVE, voa na proa do Sierra Vida 366, com ajuste no 012, reporte estabilizado, passaredo 2229. Lima 2-1-1, decola 3, dando controle de Salvador no 208. 1-2-0-8, obrigado, tenha um bom dia. Azul 2775, bom dia, está em contato radar, afastado de coral 7 milhas, mantém o nível 190 na proa de Mari, enxame no ideal descida, o ajuste no 012. Salvador, uma boa, chame a 6211, passando 1600 metros. Bom dia, chame a 6211, contato radar decolagem, subiu para o nível 360, autorizado direto Leda. Broad Leda, subindo 360, chame a 6211. Sinal do NP Zulu, pista 10, 09976. 09976, completa a aproximação, chame 2 Salvador, 11895, que está com o pouso. 1895, 09976, obrigado, bom dia. Deixa o altímetro 1012. Igualmente. Salvador, bom dia, Israel, na 976, na final da MB Zulu, pista 90. É o 9976, pouso autorizado, pistão no zero, vento calmo. Ele pouso, Israel, na 976. Azul 4201, não mantém o bonde esperto. São passarinhos 2229. Fogo no 865, pushback funcionamento no nono. Nuno 865, portão Nuno, pushback, coordenação, equipe de solo, livre de acionar, reporte pronto para o táxi. Coordenação autorizada, chama equipe do táxi, Nuno 366, estabilizado, passareto 2229. Passareto 2229, completa final, chama 2, Salvador, 11895. 1895, bom dia, passareto 2229. Bom dia. Corno 093, pushback também, 08. Corno 093, pushback na equipe de solo, livre acionar, reporte pronto para o ataque. Livre pushback, chama para o ataque, 093. General 9976, solo 37, libera direito, solo Salvador, 1219. 219. Chama MS, 211, obrigado, bom trabalho. Torre Salvador, Passaredo, 2229, passando externo, baixar travado. Alfa Kilo para o pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3. Revita 366 presente, desça para 2500 pés, o ajuste na 012, informe estabilizar na final do RNA. Sierra Vila 366, desce para 2500, informa estabilizado na aeronave azul 27752. Táxi Bono 865, 183, a bordo 320, até na conta. Bono 865, 183, a bordo 320, confins. É mais parente para o táxi. Quatro dois zero um, autorizado a alinhar e manter sistema zero. Alinha 0, autorizado. Taxi 1093, temos 171 a bordo, 3009, campeão. Gol 1093, táxi autorizado para o ponto de espera da pista no 0 via Fátima 1, táxi aí Índia. Quando o ponto chama a torre 1118, décimo 95, ajuste 1012. Fátima 1, Índia, ponto espera a torre 1895, 1012, 1093. Gol 1865, segue o bang da companhia, sua frente para o ponto de espera da pista no 0. Quando o ponto chama a torre 1118, décimo 95, ajuste 1012. Segue a nave da companhia. Dia Bate 1 Índia, quantos caras 289? Boa noite, gente. Obrigado, moço. Bom dia, Bubu. Não. Passarelo 2229, saco de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 2229. Puts, sem contato do radar. Mantenha o nível 150 na porra de Mari e chame no ideal descida. O ajuste 1012. Autorizado 366, Serra Vida 366. Vou chamar o pessoal da obra ali da alta. 4000, faz com ajuste na 012. Decola aos 44, controle Salvador, 1208, bom voo. 208, azul, 4201, obrigado, bom dia, bom trabalho da senhora.